Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempão que não sou teu. Até a cama percebeu que esfriou demais. O seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Cê te chamou pro colchão, você foge pra sala. Já nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. E você virou saudade aqui dentro de casa. Cê te chamo pro colchão, você foge pra sala. E já nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. E o Lemos, não me importa o combustível, eu quero encher o tanque, menino. Conta assim, vem. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempão que não sou teu. Até a cama percebeu que esfriou demais. O seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Cê te chamo pro colchão, você foge pra sala. E já nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. A galera de casa canta assim, ó. E você virou saudade. André Cibis, o mural de Ibi Coala. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. Já nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Dica no sax, sax mais apaixonado do Brasil, que o Lemos.